Vai, joga o rabetão na pistola. Vai, joga o rabetão na pistola. Vai, que maravilha. Vai, mas que delícia. Vai, joga o rabetão na pistola. Vai, joga o rabetão na pistola. Na mão, aí que ela aspira, fumando balão, ela se agita. De lançar na mão, aí que ela aspira, fumando balão, ela se agita. Vai, joga o rabetão na pistola. Vai, joga o rabetão na pistola. Vai, que maravilha. Fumando balão, ela se agita. De lançar na mão, aí que ela aspira. Fumando balão, fumando balão, fumando, fumando balão, fumando balão, fumando, fumando balão. Ai, joga o rabetão na pistola. Vai, joga o rabetão na pistola. Vai, vai, vai. De lançar na mão.